Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Oram, com o capítulo 18, um dos capítulos que eu mais gosto desse livro, que é Orando no Quarto do Filho. Por volta dos 11 anos, meu filho começou a ter pesadelos sem motivo aparente. Ele não assistia filmes de terror, nem dava mostras de que algo anormal tivesse ocorrido. Oramos juntos diversas vezes, mas os sonhos ruins persistiam noite após noite. Certa manhã, enquanto orava sobre esse problema, pedi a Deus que me mostrasse a causa daqueles pesadelos e senti-me impelida a ir até o quarto do meu filho. Senhor, se há alguma coisa no quarto de Christopher que não deva estar aqui, mostra-me, orei. Imediatamente senti-me direcionada a ir até o computador e a olhar as caixas dos seus jogos. A primeira que peguei foi a que ele havia tomado emprestada de um amigo da igreja. A caixa parecia inofensiva. Era um jogo de ação e aventuras de garoto. Abri a caixa e peguei o livreto de instruções. Nas primeiras páginas não vi nada de diferente, mas nas páginas finais descobri o pior tipo de lixo satânico. Fiquei espantada, agradeci a Deus e tirei o jogo dali na mesma hora. Se aquele jogo pertencesse ao meu filho, eu teria destruído em seguida, mas como pertencia a outra pessoa, telefonei para os pais do menino, contei o que havia encontrado. Eles se espantaram tanto quanto eu. Quando Christopher chegou da escola, mostrei-lhe minha descoberta. Ele contou que não havia chegado tão longe, que não sabia o que havia no jogo. Sem hesitar, devolveu ao amigo. À noite, quando meu marido voltou do trabalho, nós ungimos o quarto do nosso filho com óleo e oramos por todo o aposento. A Bíblia diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, versículo 27. Embora a maioria dos exemplos bíblicos mostre pessoas sendo ungidas, há também exemplos de prédios ou aposentos sendo ungidos para se tornarem santificados. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele, e o consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. Êxodo 49. Nós queríamos quebrar o jugo do inimigo e livrar o quarto do nosso filho de tudo que fosse profano. Então oramos, convidando o Espírito Santo para habitar ali e expulsar tudo o que não viesse de Deus. Cremos que agimos corretamente, pois os pesadelos de Cristo pararam tão rápido como começaram. Penso que as casas precisam de uma faxina espiritual de vez em quando, principalmente nos quartos de nossos, onde nossos filhos dormem e brincam. A Bíblia diz que, se levarmos coisas abomináveis para as nossas casas, a destruição irá junto. Se seu filho anda com medo, rebelde, zangado, deprimido, alheio, estranho, indisciplinado, tendo pesadelos ou sonhos ruins, às vezes o simples fato de orar por ele pode mudar as coisas rapidamente. Cantar músicas cristãs, hinos e coros de louvor também pode ser eficaz. Já vi uma transformação no espírito de meus filhos depois que agi assim. Ore por seu filho e tire do quarto tudo que não glorifique a Deus. Pôster, livro, revista, quadro, foto, jogo e roupas com estampas referentes ao uso de drogas, álcool ou qualquer tipo de blasfêmia. É evidente que será preciso explicar a seu filho com amor o que a palavra de Deus diz sobre isso. E, se possível, ele deve ser encorajado a tirar os objetos ofensivos. Explique que, para que tenha paz e seja abençoado, ele deve retirar do quarto tudo que não seja do Senhor. Depois ore com ele. Eu já vi transformações miraculosas resultantes dessa atitude. Eu também. Não se trata de um pequeno ritual supersticioso, mas de um clamor poderoso sobre o seu lar, o seu filho e todos os aspectos da vida dele em direção a Deus. É se colocar de pé e proclamar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É declarar: meu lar é santificado e separado para a glória de Deus. Vamos começar nossa faxina espiritual orando por nossos filhos bem antes que a necessidade surja. Amém? Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar neste quarto que pertence ao meu filho. Tu és Senhor no céu e na terra, e eu declaro que Tu és Senhor deste quarto também. Inunda-a com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar este lugar e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, a ansiedade, a rebelião ou o ódio, aqui você menciona tudo o que viu manifestado no comportamento do seu filho, encontrem espaço neste quarto. Peço que não entre nada aqui que não seja trazido por ti, Senhor. Se houver alguma coisa imprópria, mostra-me para que seja retirada. Coloca a tua total proteção sobre esse aposento para que o mal não consiga aqui penetrar. Enche esse quarto com teu amor, a tua paz e a tua alegria. Eu peço que o meu filho possa dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Salmo 101, verso 2, 3. Peço, Senhor, que tu faças desse quarto lugar santo e santificado para a tua glória, em nome de Jesus. Amados, essa oração também pode ser feita em outros cômodos da casa. Amém? É um exemplo de oração, mas que é válido. Se vocês identificarem alguma coisa na casa de vocês, faça a unção com todo, em todas as partes da casa de vocês e entregue ao Senhor e creia na restauração e na limpeza da casa, em nome de Jesus. Armas de guerra. Não colocarás, pois, causa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. Deuteronômio 7:26. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1:16. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. A multidão do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Provérbios 3:33. Aqui também fica algo que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação a algumas questões, alguns brinquedos. Inclusive, a gente já fez post sobre isso lá no. Na página, sempre dá muita polêmica, mesmo no, por parte de irmãos que têm visões diferenciadas, a gente respeita, mas a gente procura levar aquilo que já foi experiência, tanto na minha vida como das pessoas que estão com a gente nesse ministério, né? Então, é importante sim vocês estarem de olho no quarto das crianças, nos brinquedos. Na minha casa, eu não admito boneca Monster High, eu não admito bonequinho do Ben 10. Isso é só para começar. Isso é o que está muito claro, descrito. Agora, tem muitas outras coisas que é necessário estudar, buscar fonte, buscar o conhecimento, buscar a origem. A moda agora é o Pokémon, né? Todo mundo está falando, as coisas que a gente tem acompanhado na mídia. Eu mesma fiz um post e deu assim uma polêmica imensa por conta de pessoas que têm visão diferente e a gente respeita. Mas o alerta tá aí, a gente tem que alertar, a gente tem que trazer a palavra, a gente tem que buscar a verdade. E cada um faz o que quiser com a informação. Amém? Deus abençoe e até amanhã.